seu primogênito, Amnon de Ainoã. Sua luz resplandece, Daniel e Absalão, herdeiros do trono, Adonias e Cefatias. A história é um sonho. Ó Senhor, na linhagem do rei, teus filhos, ó Deus, com fé nós faremos salmos de adoração. Em ti nos firmamos, na história de Davi, o teu amor proclamamos. Em Jerusalém a glória se fez, Salomão sábio, com sabedoria e altivez. De parte sua veio a bênção do Senhor, e Bari e Elisama um legado de amor. Ó Senhor, na linhagem do rei, teus filhos, ó Deus, com fé nós faremos salmos de adoração. Em ti nos firmamos, na história de Davi, o teu amor proclamamos. E os filhos de Josias com esperança brilhar, Roboão e Asa, príncipes a reinar. Zorobabel no exílio trouxe a redenção, e em cada geração, Senhor, é tua canção. Ó Senhor, na linhagem de Mirias, com coragem de lutar, Rodavias e Eliasib, prontos a te adorar. Cada nome, cada vida, um testemunho fiel, na casa do rei é o teu amor que é o nosso véu. Ó Senhor, na linhagem do rei, teus filhos, ó Deus, com fé nós faremos salmos de adoração. Em ti nos firmamos, na história de Davi.